Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. 500 crianças de Elvas passam a levar o jantar da escola para casa a partir de hoje. Muitas crianças só faziam uma refeição quente por dia, o almoço que a escola fornecia. Agora, as cantinas das escolas de Elvas vão passar a fornecer a todas as crianças do concelho o jantar. A PSP dispersou estudantes de uma escola de Braga com gás pimenta durante uma manifestação em que os alunos contestavam a criação de um mega agrupamento que envolvesse a escola secundária Alberto Sampaio. A PSP envolveu-se em confrontos com os alunos e utilizou o gás pimenta para acabar com os tumultos. Segundo o porta-voz da Polícia de Segurança Pública, essa decisão foi tomada para evitar medidas mais musculadas, como o uso de bastões. Alguns alunos tiveram que receber assistência do INEM no local. Mário Soares deverá ter alta na próxima semana. A informação pode ler-se num comunicado emitido pelo Hospital da Luz, esta sexta-feira, sobre o estado de saúde do antigo Presidente da República. O seu estado é estável e a evolução favorável. Praticamente todo o território de Portugal continental está em alerta vermelho. O Instituto do Mar e da Atmosfera emitiu o aviso de mau tempo e a Proteção Civil recomenda medidas de proteção. Só os distritos de Santarém, Porto Alegre, Évora e Faro escaparam ao aviso vermelho. Chuva e ventos intensos, com rajadas superiores a 130 km por hora, e a agitação marítima serão os principais acontecimentos atmosféricos a ter em conta. A Proteção Civil pede prudência na condução e lembra à população que deve desobstruir as linhas de escoamento de água e recolher tudo quanto sejam objetos soltos ou leves que possam facilmente ser levados pelo vento forte. O Governo pode avançar com 15 novas portagens no Norte e Grande Lisboa para arrecadar mais 70 milhões de euros por ano. Esta medida integra o pacote de poupança com as parcerias público-privadas. As populações e os autarcas dos locais atingidos consideram a medida descabida. O Partido Socialista acusou o executivo de Pedro Passos Coelho de estar viciado em ir ao bolso dos portugueses. Numa crítica à nova aplicação de portagens em autoestradas do Norte e da Grande Lisboa, Rui Figueiredo, deputado socialista que faz parte da Comissão de Economia e Obras Públicas, explicou que tal medida terá a resistência do PS. O Partido Socialista não vai enviar nenhum deputado à comissão parlamentar eventual para debater a reforma do Estado. A criação desta comissão foi aprovada esta sexta-feira pela maioria PSD-CDS e, apesar dos apelos à participação socialista, António José Seguro decidiu deixar o PS fora da discussão sobre a reforma do Estado. O primeiro-ministro garantiu que o país está prestes a ultrapassar a situação de emergência. Pedro Passos Coelho disse que não deve haver euforias em torno de processos que levam tempo a desenvolver-se, mas garantiu que a estratégia para voltar aos mercados tem sido bem-sucedida. O primeiro-ministro afirmou que os esforços que têm vindo a ser feitos têm tido bom resultado e que brevemente Portugal sairá da situação de emergência. Pedro Passos Coelho criticou o Partido Socialista por pensar só no seu umbigo. O primeiro-ministro disse que está certo que vai levar a sua legislatura até ao fim e diz que não entende o porquê de António José Seguro continuar a falar em eleições. O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa o crescimento económico para 2014 e advertiu Portugal que o mesmo poderá acontecer em relação ao ano de 2013. Para 2014, o FMI prevê um crescimento de 0,8%, ao contrário da previsão de 1,2% feita quando da quinta avaliação da Troika a Portugal. O Fundo Monetário Internacional está também preocupado com o eventual chumbo do Tribunal Constitucional a algumas medidas do Orçamento do Estado para este ano e exige medidas rápidas para substituir aquelas que forem chumbadas. O aviso foi feito no relatório de conclusão da sexta avaliação da Troika a Portugal, entregue esta sexta-feira. O FMI pede uma reação rápida do governo português, caso algumas medidas sejam chumbadas no Tribunal Constitucional, e manifestou o seu desconforto por haver uma incerteza tão grande em relação a algumas das medidas que constam do Orçamento do Estado para este ano. O consumo privado caiu 4,5% em dezembro do ano passado e acumula já 2 anos de quedas mensais. A atividade económica acumula também mais de 22 meses de quedas sucessivas, segundo dados do Banco de Portugal. As Forças Armadas da Argélia já conseguiram libertar 100 dos 132 reféns estrangeiros sequestrados por um grupo terrorista com ligações à Al-Qaeda num dos maiores campos de gás argelinos. A agência APS divulgou a informação sobre a libertação dos reféns mas desconhece-se ainda o que aconteceu aos restantes prisioneiros. Lance Armstrong confessou a Oprah Winfrey ter consumido substâncias ilícitas durante a sua carreira, que o próprio apelidou de uma grande mentira em entrevista à apresentadora de televisão norte-americana. Armstrong explicou que utilizou cortisona desde os anos 90 e que isso era prática corrente entre os ciclistas, quer da sua equipa, quer das equipas adversárias. A última vez que se dopou foi em 2005, segundo o próprio. Armstrong explica que não sentia que estivesse a fazer nada errado e que sempre quis ganhar a qualquer custo. O Antena Web Informação fica por aqui. Desejo-lhe um bom fim de semana. Até segunda. Boa noite.